ligado? Brá. Eu sou um verdadeiro foda-se pra toda opinião. Eu sou mais sincero, foda-se pra todos os zoião. Hoje eu só vou querer todas e não ligo se eles não. Eu faço minhas escolhas sempre com muita ambição. Foco na missão, com visão, no cifrão. Eles investigam, ô bicão, ô, nada é ilícito não, irmão. Mas essa mansão e os carrão, hein? Qual que é a explicação então? Tá insatisfeito, reclama com deu sangue bom. Lá com seu patrão, pô, pô, pô, pô. Tentei, sou conquistador, eu nunca herdei. Quem duvidou, eu sempre mostrei como enriquecer sem burlar a lei. Até o doutor que eu confiei, fui ver me roubou depois que eu votei. Nunca melhorou, sempre trabalhei. O tempo passou, rico eu não fiquei. Já tem 20 anos que eu tô nesse trampo, só vivo ripando, com as notas atrasando. Mulher me chifrando, meu filho se drogando. E o Temer mal chegou, já tá me atrasando. Bota ele aqui pra trampar, 50 anos pra ele poder aposentar. Vê se ele vai aguentar, garanto que nem dos 15 ele ia passar, rapá. Politicamente eu vou nem comentar. Bagulho tá louco, eu que não vou esperar. Ter que passar fome pra ter que lutar. Eles queriam que eu servisse de exemplo de como não ser pra nova geração. Só que suas críticas sem fundamento fez eles me verem como inspiração. Só porque tô de nave, eles já querem saber dos mínimos detalhes, como fiz por merecer. Mas que se for dos fraudes, sou nascido pra vencer. E batucar os graves, fazendo esse chão tremer. Só porque tô de nave, eles já querem saber os mínimos detalhes, como fiz por merecer. Mas que se for dos fraudes, sou nascido pra vencer. E batucar os graves, fazendo esse chão tremer. Hoje aquele rolê, vou fazer acontecer. Não perco tempo, dinheiro todo, tanto é pouco. Já sei o que fazer pra ela se envolver. Nem preciso de muito, moleque pilaco deitar no estilo. Já falei pros mano que hoje é bronca nessa zona. Já sonhei tudo preparado pra mais tarde, como sempre nós chega e toma conta. Os bico fica picudo sem precisar, a situação nós controla, yeah. Que nossa mesa tá sempre farta, comédia leve traz, só vai nem volta. Bebida, munição pra pistola, só gostosa. Aro 20 prateado, largado, notado, só pilaco, fecha na roda. Tamo junto, tamo unido, vagabundo de estilo. Se quer problema é perigo, ha, nós não briga em serviço. Tô não duvide do nosso esforço, qual é louco? O que tiver de resolver sem pensar, um, dois, vencemos jogo. Jamais foi banco quem nasceu titular. Lá na frente no ataque sem chance liso, faz zagueiro e goleiro deitar. Abre o placar, resolve, sabe pensar. Diferenciado dos demais, se duvidar demorou. Vamos pra Lola que nosso lema é sempre ter mais. Troféus de boas, escolhas, medalhas por sempre tá de boa. Não tenho nada a ver com isso, a briga é tua. Pagou, comprou, anotou o compromisso. Só porque tô de nave, eles já querem saber dos mínimos detalhes, como fiz por merecer. Mas que se for dos fraudes, sou nascido pra vencer. E batucar os graves, fazendo esse chão tremer. Só porque tô de nave, eles já querem saber